73 rue André Bessot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Pôle Technique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Sempre a olhar pra mim a noite inteira. Já me estou a passar com esta vida. com esta brincadeira. Está sempre a olhar para mim a noite inteira. Já me estou a passar com esta brincadeira. Está sempre a provocar-me, é de qualquer maneira. Mas ela é tão bela, sexy, ela é linda de morrer. Rebola para mim, tudo ninho na boca, vou enlouquecer. Quero te indie brava, que queres tu de mim? Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Quero te indie brava, que queres tu de mim? Tal, tal, tal, tal, tal, tal. Quero te indie brava.

se vi ese amor que yo perdí y acabó sin querer renaceu la vontade de ser seu. Está tão linda, gostosa, sublime, charmosa. Não!

resistir. Tentei te seduzir, Yolanda. Yolanda, Yolanda, Yolanda.

Não queria me apegar, nem me envolver em mais um lance. Tava tentando superar, me levantar das cinzas de outro romance. Era uma noite nada mais, um love que não fura a pele. Sei que marca sem marcar, e quando sai, só faz ferida, mas não fere mais. Mas o teu cheiro tomou conta do meu corpo, a minha alma pegou forte, pegou fogo. Tua pegada também soube me pegar, e a madrugada foi embora, eu quis ficar. Essa tua boca fez delícia, teu beijo reviu a minha vida. Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você. Essa tua boca fez delícia, você viralizou a minha vida. Desde que eu te provei, amei, fiquei agora só da você. Só tá dando você. Minha vida na cama, na dor, no prazer. Meu corpo te chama, não quer mais ninguém. Agora só da você. Em casa, na rua, na guerra e na paz. Meu corpo procura você. Le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañar. En mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que no

vai te tirar de frente da televisão, te desconectar do celular nesse verão. O que gruda na cabeça, na cintura e no coração, essa zorra sacode a pista, todo mundo vai no chão. Mistura de gordura e guitarrada. É gostoso, feito zumba, bate pé. Balanceamento, dobra o joelho, parte uma timba mané. É uma mistura de gordura e guitarrada. É gostoso, feito zumba, bate pé. Balanceamento, dobra o joelho, parte uma timba mané. Atenção. O que vai te tirar de frente da televisão, te desconectar do celular nesse verão? O que gruda na cabeça, na cintura e no coração, essa zorra sacode a pista, todo mundo vai no chão. De cordura e guitarrada. É gostoso, feito zumba, bate pé. Balança, limpa, dobra o joelho, parte uma timba mané. É uma mistura de cordura e guitarrada. É gostoso, feito zumba, bate pé. Balança, limpa, dobra o joelho, parte uma timba mané. O que, o que, o que? O que, o que, o que? Eu falei o que, o que? Uma timba. O que, o que, o que? Da vida, o que é que você vai fazer se o mundo acabar amanhã de manhã? Você pode estar sem dinheiro, lascado e mal pago, mas leva na fé. Você sente a matimba descendo do fio de cabelo à ponta do pé. Eu falei, matimba, que o que, o que? Matimba, que o que, o que? Matimba, o que, o que? Até mais não. Há patos, galos e vacas, até um gato e um cão. No outro dia fiquei tão espantado, reparei que a vaca e o galo se tinham apaixonado. Acasalaram e nem queiram saber. Nasceu um galo com cornos, como pôde isto ser? Na minha terra todos me têm gozado, e de vaca galo todos me têm chamado. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Podem crer que já estou a afinar. É vaca galo para aqui, ai vaca galo para ali. Ai, podem crer, se não se calam vão levar. Na minha quinta

patas arrancada das formigas. Há tanto tempo que não me dás num tostão. Isto se assim continua, vai haver revolução.

tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, até me cansar toda a noite, toda a noite. Oh, oh. Soleil toute la journée. Fui de viagem ao Porto com a mulher passear. Queria ir às compras, pensa que eu tenho uma mina. Já me chega para a portagem e fará para a gasolina. Escuta, meus amigos, vou-vos dizer como é. Deixai o carrinho em casa e andai mais a pé. Não há autoestrada, mas apanha no joelho. Não é alça nacional que poupas muito dinheiro. E se fores pelas cruzes, o nosso governo fez. Aguenta, meu amigo, vais apanhar outra vez. Não vais na autoestrada, vais apanhar no joelho. Vai à Senhora Nacional, que poupas muito dinheiro. E se fores pelas cruzes, o nosso governo fez. Aguenta, meu amigo, vais apanhar outra vez. Sem autoestrada pagar, porque a vida é mesmo assim e nós temos de poupar. Sempre curva contra curva e a contar os patacos. Metemos-nos em trabalhos, estava cheia de buracos. Escutei, meus amigos, vou-vos dizer como é. Deixei o carrinho em casa e andei, mas é a pé. No mais, na autoestrada vai-se apanhar no joelho. Vai ao Espa Nacional, que poupas muito dinheiro. E se fores pelas cruzes, o nosso governo fez. Aguenta, meu amigo, vais apanhar outra vez. Não vais para a autoestrada, vais apanhar no joelho. Vai ao Espa Nacional, que poupas muito dinheiro. E se fores pelas cruzes, o nosso governo fez. Aguenta, meu amigo, vais apanhar outra vez. Estrada, vais apanhar no joelho. Vai ao Espa Nacional, que poupas

se ainda estás nessa, mas quiser já somos dois. Sem muita conversa, sabes bem como me pões, sabes bem como me deixas, se me beijas tem depois. Vai para além de sexo, desejo mais que posições, somos dois, estou noutra página. Corações com vida que se convidam, é uma dádiva. Senti o convite, o pito pôs a flecha em prática. Não sei se vai ser desta, mas eu estou a crer que tu não vais ver nada na testa, para além de um véu no futuro. Éramos uns brutos diamantes, duas almas sendo errantes. Nada mais do que uns instantes. Diz-me então que é feito de nós. E se um dia tu quiseres, eu te ver na tua fãs. Venha o que vier, eu e tu aguentamos. Brutos diamantes, amigos e amantes. Diz-me então que é feito de nós. Feito de nós, é perfeito a sós. Se pensar no amor de que foi no passos. Só me quero perder na tua voz quando estamos só. Diz-me então que é feito de nós. Dos brancos diamantes, duas almas sendo erradas. Nada mais do que uns instantes. Diz-me então que é feito de nós. E se um dia tu quiseres, eu te ver na tua voz. Venha o que vier, eu e tu aguentamos. Brutos diamantes, amigos e amantes. Diz-me então que é feito de nós. Para olhar, ai como é linda, ai como é. vois des choses dans tes yeux. Je t'offre des roses silencieux sur de la prose ou ta peau. Tu es la cause de mes maux. Tu es un fardo de amor. Eu a saudade, Senhor. Nenhum de nós quer perder. E ninguém quer ficar só. This man change me. I'll fight for me if it's a man. Je sais comment un compris. Dis-moi, je l'ai mal tout temps. Je le garde impatient. Je te veux du lundi au dimanche. Je suis d'humeur comme un enfant. Oh, mais Bali, Bali, oh, Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, non importe où on est vache. La honte à vie d'être levée. Nous guérons ça au père de ti. Si je fraude, que Dieu pardonne mes fautes. J'suis le cyclone, toi l'émeraude. J'ai la tête parfois à l'envers. Des erreurs, oui, j'ai dû en faire. Je suis l'élève ambitieux. T'es trop mystérieuse. T'es ma flamme, mon César. Mais au amour, mi apache. T'es le premier rôle mi vida. Dame son, mais un beijo. Du lundi au dimanche, ça me lève en moi, oh mon amour. Emmène-moi, peu importe où on ira. Bali, Bali, oh Lisboa. Je suis bien que je suis avec toi. Emmène-moi, non importe où on débâche. La honte à vie d'un télévage. Je quero estar au pé de ti. Passa na barriguinha, até na cinturinha, remexe.

pedir ao juízo, roubar os teus lábios doce mel. Completamente louca, se estou contigo, és tu quem me tira ao juízo. O cheiro é veneno que fica na pele. Passo a vida a sentir-te aqui, pois em tudo que senti, mas meu corpo chamou por ti. O teu olhar, o jeito de ser, eu não consegui bem entender, mas meu corpo chamou por ti. Por isso eu olho para todo lado à tua procura. Por isso eu olho para todo lado, porque não sei teu nome.

rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Chora de paixão, hoje perdeste o meu coração. Dei-te a minha vida, dei-te o meu carinho, e agora percebo que mentias. Pensei que eras homem, que tinhas verdade. podrá encontrar no luar quem me deixa assim a sonhar. Ele é o meu caso, quem me põe a suspirar, quem encontrei um dia. Ele é assim, ele faz acontecer magia. Eu quero beijá-lo, amá-lo, mimá-lo. Eu quero tê-lo sempre só para mim. Eu quero ternura, loucura, aventura. Eu quero tê-lo sempre ao pé de mim. Eu quero beijá-lo, amá-lo, mimá-lo. Eu quero tê-lo sempre só para mim. Eu quero nos meus sonhos que eu estou aqui. Quero mais uma fazer. Quero ser alma latina em paixão. Vem sentir o meu bater do coração. Dança e faz-me renascer. Que eu serei até morrer alma latina. Quero ser alma latina. Sente o meu suor e viaja nos meus sonhos que eu estou aqui. Quero mais uma aventura entregar-me a ti. Vibra amor, vem tocar na minha pele, provar do meu sabor. Esse teu olhar tão quente faz-me enlouquecer. Quero amar-te e eu estou louco de prazer. Ninguém tirava. Agora é o seguinte, quero ver as mãozinhas pra cima de todo mundo que tá presente aqui. Canta junto. Que sal. Mais alto. Te abraçar. Te ouvir. Te ficar. Nos trancar. Te despir. Fazer amor. Até o sol. Até o sai do chão. E vai chover. 5 dias sem parar. Sai do chão! Te abraçar e sentir o teu calor. Te ouvir a tua voz. De ficar contigo a sós. Nos trancar, te despir, fazer amor. Até o sol raiar. Até o sol. Só vocês! E vai chover. Para el amanecer. Pero cómo, que Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. No me pide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle que me besaste, yeah. mais fácil, tudo fica mais lindo. Aonde eu olho, cuida de mim. Tudo fica mais fácil, everything is beautiful. Magoar este coração que te ama tanto. Sei que pensas noutro alguém, consigo ler o teu olhar. E o meu coração sofre tanto. Mas lembra, meu amor, tudo pode mudar. Um dia quem amou pode também deixar de amar. O amor não é cego, vou-te dizer mais uma vez. Um, dois, três. Já foi a conta que Deus fez. ciel, des étoiles plein la tête. Mais teu amor, adoro o sabor dos teus beijos, senhor, e sem fim. Já,